Quero saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade que se faz presente hoje na casa. Saudação especial, meu amigo vereador Eduardo, que reassume hoje. Vereador Eduardo, que já foi meu vereador, já votei duas vezes no senhor, né, lá antes de nós assumir aqui. Votei bem, com certeza. Vereadora Mônica, eu já votei no PT. Uma vez. O vereador Eduardo concorreu pelo PT. Não, muito obrigado. Já sou bem servido. Já votei uma vez, deu. Então, seja bem-vindo, vereador Eduardo. Participei ontem da sessão solene de instalação da sessão legislativa ordinária, que é a posse da nova diretoria desta casa, da mesa diretora desta casa. Quero desejar tranquilidade, serenidade, né, para que vocês possam conduzir os trabalhos nessa casa da melhor forma, neste ano que é o ano mais complicado de todos, um ano de eleição, né? Então os ânimos ficam acirrados muitas vezes, mas tenho certeza que vocês terão capacidade e competência para coordenar os trabalhos da melhor forma. Também uma notícia excelente no dia de hoje, que foi a inauguração da fábrica em Brasa. Fábrica da ex-prefeita Michele, ali no bairro Santa Maria, que tem aí como previsão quase 100 empregos ao longo do ano. Então, uma excelente notícia à nossa comunidade, que tem lutado bastante por emprego, né? Essa é a grande luta do povo hoje, resgatar esses empregos, que ao longo desses anos de recessão que o país atravessou, deixando aí 13 milhões, 14 milhões de desempregados. Então esse é o grande desafio de todos os governos, é a geração de emprego que a nossa comunidade precisa. Eu quero aqui também deixar o convite a toda a comunidade, todos os vereadores, convidar para o primeiro campeonato de taekwondo beneficente do projeto SB União. Esse evento acontece no sábado, com início às 8h30, no Parcão, no Ginásio do Trabalhador. O projeto União, projeto SB União, é um projeto que acontece no bairro Empresa. Hoje está acontecendo lá na escola, no CIEP, onde o Samuel, ele treina crianças carentes ao longo da semana, são três treinamentos, onde ele ensina respeito, disciplina, ordem. Essas crianças têm tido um resultado bastante interessante, bastante importante, visto as notas que eles têm tirado, melhorando muito. Os professores têm elogiado muito o trabalho. Então, eu quero deixar aqui o convite a toda a comunidade, todos os vereadores, vereador Telmo, que tem já foi meu professor de luta também. Eu não sei o que é que nós lutávamos, se era taekwondo, o que que era, né? Então, deixo aqui o convite a todos e desejo uma excelente semana, que possamos ter um ano aí maravilhoso de trabalho nesta casa. Muito obrigado.